Senhoras e senhores, com vocês, apresentando a Paridade Malk Espanca, com Daniel M.M. Cabana. Vem comigo se você não se recusa a ver que todo afago se atravessa de vem comigo se você não se recusa a ver vem comigo se você não se recusa a ver vem comigo se você não se recusa a ver que todo afago se atravessa. Vem comigo se você não se recusa a ver que todo afago se atravessa de um. Vem comigo se você não se recusa a ver que todo afago se atravessa de um pulsado. Vem comigo se você não se recusa a ver. Vem comigo se você não se recusa a ver. Vem comigo se você não se recusa a ver. Vem comigo se você não se recusa a ver que todo afago se atravessa de um pulsado. We'll be right back. tiro de pedra. Tudo isso dança de tiro de pedra. Tudo isso dança de tiro de pedra.